gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler um texto, porque eu tô gostando muito de ler esses textos, sabe? Então, tava lendo para os médios, mas aí os médios deram a ideia também de estar compartilhando com todos no canal. Eu pego esses textos, eu pego ele em vários lugares no Instagram. Então, eu sigo muitos lugares, diversas religiões, né? Então, eu sempre vou tirando algumas coisas bem legais. Para quem quiser se interessar, né? Esse daqui, o outro que eu li foi no xamanismo. Esse aqui é Xamanismo Sete Raios, né? No Instagram. E tem várias mensagens lá muito legais, mensagens construtivas e edificantes. E essa mensagem eu acho que vai complementar um pouco até o que o Sérgio trouxe a respeito de mudança, a respeito de reforma. Só que para nós aqui, como ele falou, nós temos que fazer aqui. Né? Então, é esse momento que nós temos de fazer no agora, fazer nesse momento. Né? Nós ainda temos chances. Se encarnamos, eu estou lendo o livro de Ramatiz sobre a Era de Aquário, e lá eles falam que aqueles que, como os mentores trazem, que aqueles que já estão com a marca, que muitos falam, né, da marca da besta, enfim, aqueles que já estão com a marca, então eles não têm mais como reencarnar. Então eles ficam lá no umbral procurando aqueles que não têm a marca e que são poucos no umbral, procurando aqueles que não têm a marca, que ainda têm condições de encarnar ainda uma última vez aqui na Terra. Então eles ficam procurando e eles acham alguns, né? Em vários níveis do umbral. Então, eu penso, se nós estamos encarnados aqui, é porque nós ainda temos a chance. Temos a chance de mudar. E a gente vai jogar essa chance fora? Nós vamos desperdiçar essa oportunidade, é isso mesmo? Estar encarnado é uma bênção e a gente não imagina o quanto é uma bênção. Então nós temos que aproveitar e eu queria deixar essa mensagem justamente para que todos possam pensar. Avance, mas não tenha pressa de chegar. Não se ocupe das censuras que o mundo possa vir fazer a seu respeito. Se não reconhece o valor dos seus passos, é porque passeiam por outro caminho, apenas isso. Um ser de sabedoria caminha na eterna vacuidade em absoluta paz com a sua verdade, contornando amorosamente tudo que tenta lhe atrasar o progresso. Segue adiante, confiante, vagaroso, resoluto. Sua bússola é interna e a voz do seu silêncio, o conselheiro interno, que inspira as suas ações e elucida todas as dúvidas. Persista, mas sem contrariar o fluxo espontâneo da vida. Diferencie as suas pequenas vontades da real vontade do seu espírito, que silenciosamente continua a soprar a direção. São os sopros etéreos que contrariam os desejos mundanos. E quantos desejos? Em que ponto desta caminhada passamos a querer tanto em vez de seguir o embalo das brisas que nos oferecem a perfeição do caminho? Feliz de quem tira o mistério para dançar, sem se apegar a imperfeição das notas de uma música que é, no todo, perfeita. Compartilhe, mas cuide bem dos tesouros que encontrar. As pedras mais preciosas atraem saqueadores famintos que não descobriram ainda o caminho às próprias riquezas. Resguarde a privacidade do seu templo e respeite a intimidade das suas conquistas. O brilho que transborda naturalmente pelas suas janelas vai inspirar o mundo sem lhe ofuscar a vista. Afaste-se das disputas e não haverá nenhum derrotado. Seja receptivo a tudo o que lhe é oferecido, mas seja seletivo ao que armazena nos seus salões internos. Então, essa mensagem que eu quero deixar para todos, pois se vocês puderem rever de novo, entender a profundidade dessa mensagem, cada um está no seu momento evolutivo, e essa mensagem, ela serve para cada um no seu momento evolutivo. Então, você lê, você escutar, e escutando, você fazer uma análise de si mesmo. O que que essa mensagem tem para te ajudar e que você possa se melhorar? É assim que eu, quando ouço os vídeos, é assim quando eu escuto uma música, é assim quando alguém conversa comigo, e é assim quando eu leio um texto, e é assim até quando eu faço meditação. Não é olhando para fora, é olhando para dentro. Então, nós estamos no momento que nós temos que olhar para dentro, porque é só olhando para dentro que nós vamos nos enxergar, e enxergar principalmente o que a gente precisa melhorar em nós, enxergar principalmente aquilo que já nós melhoramos e que pode ser melhorado ainda mais. Então, é assim que a mudança ela acontece, para que a gente possa ter consciência dessa vida, da importância desta vida, da importância de nós estarmos aqui, da importância de tudo que nós estamos passando. E entender que tudo são escolhas. O que nós passamos hoje é o que nós plantamos ontem, foi o que nós plantamos ontem. Então, não existe castigo, existe simplesmente uma lei que rege o todo. Uma lei que é a mesma para todos os universos. Uma lei que é a mesma para todos os planetas e estrelas. Só que essa lei, ela funciona de uma maneira para cada planeta. Ela funciona de uma maneira para cada ser de cada planeta. Então, nós temos que entender isso. Se entendermos essa máxima, que é o que Cristo nos deixou, nos ensinando, nos trazendo o Evangelho, nos trazendo as parábolas da montanha, que são as leis universais resumidas para o entendimento dos seres deste planeta, desta dimensão, de terceira dimensão, nós evoluímos em nós mesmos. A evolução, ela não está fora. A evolução está dentro de cada um de vocês. Busquem por ela dentro de cada um de vocês, assim como eu estou buscando a minha dentro de mim. Se eu estou evoluindo, é por meu esforço. Se eu estou crescendo, porque eu estou me dedicando para isso. Eu não posso fazer por você o que você precisa fazer por você. E nem outros podem fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim mesma. Podem me ajudar. Assim como eu posso ajudar a muitos. Mas eu não posso simplesmente entrar dentro de você e dizer, peraí, eu vou evoluir por você. Não existe isso. Nós temos que evoluir por nós mesmos. Aproveitando, sim, a oportunidade que Deus nos dá, que são colocando pessoas, colocando instrumentos, colocando materiais ou colocando formas, meios que vão nos ajudar nessa caminhada de evolução, de crescimento espiritual e principalmente, gente, entendam, crescimento pessoal, crescimento interior, crescimento interno. Porque você só evolui espiritualmente se você crescer internamente, se você se modificar como pessoa. Se eu só evoluo se eu me modificar como Sabrina, entender quem é a Sabrina em todas as suas minúcias e particularidades. Então eu tenho que olhar para o meu lado luz e tenho que olhar para o meu lado sombra. Mesmo que eu não goste do que eu vou saber no meu lado sombra, mesmo que eu não goste do que eu vou estar ciente, mesmo do que eu não goste do que eu ver, do que eu vou ver. Mas é dessa forma que eu evoluo. É dessa forma que todos nós evoluímos. É o autoconhecimento. Conheceis a ti mesmo e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conheceis a ti mesmo e você se libertará de tudo aquilo que te estagna até hoje, que te estagnou de vida após vida até hoje, que veio te prendendo, que veio te tolhendo. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, complementando a mensagem do Sérgio. Bom, é isso. Gratidão.